transporte 20 milhas fora e quando possível ser chamado para o pouso. Ok, a minha estimada para o pouso é aos 1940 e vai informar livrando CTR. Mike Eco Delta. Passarei 2231, reporte visual cono 7. Normativo, visual cono 7. Salvador, muito boa tarde, FS729, informação Alfa, autorização de tráfego Belo Horizonte, confirma. Gente, Web 5729, boa tarde, confins, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, bridge, curva direita, uppers do 16, transponder 5170, controle 1120, decimal 80. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva arte direita, da Euleda, bridge, uppers do 16, nip 5170, transponder e o controle 1120, decimal 8, objeto 729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos, obrigado. Toruta 3145, nível 300 para Rio de Janeiro, tem informação artista pronta para quadro. Toruta 3145 solicita nível 300. Afirmativo. Tente, aguarde coordenação, nível 300, TAM 3145. Serra Kilo Índia, redução para aproximação. 7x200, Serra Kilo Índia. Azul 41-18 para o táxi, 120 a bordo, 3 horas e 30 minutos, Galeão Terra. Tente Azul 41-18, Índia, ponto de espera, chame turno 186, ajuste no 019, bom voo. Táxi autorizado, Índia, ponto de espera no 0, chama a torre 118, decimal 62, Azul 41-18, obrigado. Oxané 6210, Juliette, portão 03. Juliette 03, Oxané 6210. Boa tarde, Oxané 6314. Boa tarde, 6314, aguarde cópia. Número 6327, puxa acionamento. Aguardo. Na 6327, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após parqueamento da aeronave da companhia no setor 03, chame pronto para o táxi. Sente, coordenador, chamar a ponto para o táxi, 6327. TAM 3145, copia. Copia, 3145. TAM 3145, Galeão, aprovado nível 300. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o peso 10 até SMAV após conforme rota do plano. Transponder 5154, controle 120, decimal 80. 300 aprovado, decola da 10 da Euleda Bridge, 5154 transponder, controle Salvador 1208. TAM 3145, rota via peso 10 até SMAP, após conforme o plano de voo. Ok, peso 10 até SMAP. Quando 076 clear the left final, report established on the localizer. Zero LF final, call is up to localizer, quando veio 06. Da Juliette. Série 2231 corrigindo. Está autorizado o ingresso no pátio 1, pátio 3 após. É, corrigindo, remoto no 4. Ok, agora entendido, remoto no 4, prossegue o 2231. O TAM 3145 na escuta. TAM 3145, solo Salvador. 3145, solo Salvador. Confirme rota 3155. Negativo, comandante, é o TAM 3145. Trip 5627, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Recife 12685, alternando em 12545. Trip 5627. Oceana 6314, Petrolina, aprovado nível 340, decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda, intercepta UP Zulu 2-0. Transponder 5161, no controle 120, decimal 80. Chané 6314, cotejamento correto, chame pronto. Controle, muito boa tarde, 4118, decolou cruzando 1500 na Dial. Azul 4118, boa tarde, sob contato radar na decolagem, Sabel 360, da presente, voando Leda, após Leda, brinca. Negativo, 360, da presente Leda, após Leda, direto bridge, 4118. Salvador, boa tarde, vou 1925, para 1960. 1925 da Gol, boa tarde, sendo identificação da SL 050 no perfil Bonf. 35, descida 050 Bonf, 1925. Alô Salvador, Senar 6327 para o táxi. 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Brasília. Gente, o Senar 6327, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0119, bom voo. Pela Índia, no ponto de espera, 186, Senar 6327. Gente, são 3145, eu fiz 5 chamadas. O senhor estava mantendo a frequência do solo? Ok, ciente. Então, 3145, confirme a rota que foi informada na autorização, por gentileza. Então, 3145, cotejamento correto, chame pronto. É, só corrigindo, tem livre acionar no pátio 4, no portão 04, chame pronto para o táxi. Dá presente, frequência livre. rodou o gol 9755, solicita um pequeno desvio de 15 graus à direita por 15 milhas para levar a formação. Livre. Entendeu? Livre o desvio. Condor 076, vacated runway Weimar. Condor 076, taxi via Alpha, Juliet 1011. Alpha Juliet 1011, Condor 076. Meu Zulu, Lima, Juliette, prossiga. Gente, o senhor passou. O senhor tá no corredor forte. Segue 1.510. O ajuste em Salvador 2019. O senhor efetuou a notificação para onde vou? Gente, confirme tipo de equipamento, pessoas a bordo. O senhor aciona agora o transponder 0141, modo normal, ajuste em Salvador 2019, segue via corredor forte, a porta ingressando no intervalo. Afirmativo, 0141. Do 41118 da presente com Recife na 251, alternando no 3325. 251, 3325, muito obrigado. Série 5919, muito boa tarde, essa é a identificação, desse é o 060, na chegada bom. Zero, confirme. Só confirmando, duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, o TAM 3145 chamou para o táxi? Gente, só 3145, Índia, ponto de espera, chamei a torre no 86, ajustando no 019, bom voo. 340, presente Leda, após Leda, Ilhéus. Leda, Ilhéus, 240, chamada 6327. Perfil de saída da El, Leda, Bridge, intercepta El Pesolu no 6. Transponder 5172, controle 120.80. 3217, autorizado com fim 360 da El, Leda, Bridge, 10 com curva direita. Intercepta Upper Zulu 16 conforme, transponder 5172, controle 208, da 3217. Da 3217, cotejamento correto, chame pronto. Alô, Salvador, Oceaneer 6314 para pushback acionamento no portão 5. Oceaneer 6314, aguarde. Já foi, escuta. Paulo 572987, pushback acionamento, portão número 2. Web 5729, aguarde. Aguardaremos. 925 da Gol. Ok. 925, copia a instrução. 1925, controle. Siga, Gol 1925. Presente 10 para 3 mil pés, ajustado 1019. Desconsidere restrição de altitude em Pelô. 3.010.019, considera, Gondomar 25. Controle Salvador, Oceaneer 327, solicita como nível final 180. Quem sobe mantém 180, aguardando coordenação com o centro Recife. Sobe mantém 180, 637, Dota. Recebe 5729, Libra Sonacha Metaxi. Autorizado acionamento e pushback, portão número 2, reportaremos táxi, 5729. Afirmo, pushback em coordenação com a equipe de solo, 5729. Em coordenação, 5729 chamar a táxi. Oxana 6314, Libra Sonamento Chame Táxi, portão 05. Direcionamento chama para o táxi, Oxana 6314. M6327, autorizado pelo Centro Recife, nível final 180. 180 final, grato, funcionário 6327. Controlador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, no Barreiras, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída Momo, Vatap, curva esquerda, via Upper, via Whisky 42, Lapa, após direto. Transponder 5405, controle 120, decimal 80. Autorizado 200 para Barreiras. Saída Momo, Vatap, 542, transponder 545, controle 128, 2231. Passaria 2231 no Whisky 42 até Lapa, após direto. Lapa, direto. Passaria 2231 no cotejamento correto, chame pronto. Tá 3145, solo. No 86, tá 3145. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5488, sexta informação Alfa. Trip 5488, boa tarde, oceano identificação, Rui Duna, desce para 4 mil pés, ajuste 619. Tem condições de manter a velocidade até mais próximo de Duna? Afirmo, Sabino. Autorizado, então, 4 mil pés voando na proa de Duna, ajustado no 019, mantendo a velocidade 240 nós até Duna. Tenha para o sequenciamento, Trip 5488. Afirmo. Muito obrigado. Sobrou aquele lanchinho para levar lá para a família? Toma aí. Só localizador, voo no 755. No 755, completa final, chama a torre 186. 186, boa. Boa. Voo no 925, desce para 2019, livre final e RSC reposto estabilizado. 2019, autorizado e aliás, reportará essa amizade com o 965. Oxana 6213, Galeão aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, após interceptor Peslu 10, até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5171, controle 120, decimal 80. 31360 para o Galeão. Decola da pista 10 na Dael Leda Bridge. Após Upper Zulu 10 SMAP e após conforme rota do plano. Transponder 5171 e o transponder 1208, Xaner 6213. Só confirmando o controle 1208, Xaner 6213. 1208, 6213. Xaner 6213, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos, 6213, obrigado. Salvo Salvador, Oceaner 6314, pronto para o ataque. Oceaner 6314, confirme os dados. 110 a bordo, 3 horas e 19, alternando Salvador. Gente, vai aguardar e seguir o banho da web, Índia, ponto espera, chame turno no 86, ajustando 0 no 9, bom voo. Salvador, boa tarde, Algon 077, informação alfa, autorização Galeão 380. Tente, aguarde aí, copy, gol no 077. Paulo 5729 da Webjet, está para o táxi pronto, 120 a bordo, 320 a 0 no Guarulhos. Tente, Web 5729, Índia, ponto de espera, torno no 86, ajuste no 019, bom voo. 0986 chamará. Muito obrigado, bom trabalho a todos aí. Salvador, boa tarde, até 3155 no 08 para puxa acionamento. Tá 3155, livre acionamento, chame táxi, portão 08. Livre, puxa acionamento, chamará para o táxi, está 3155. Oxana 6314, só confirmando, copiou o solo, Índia, ponto espera, torno no 86. Afirmo, seguindo Web, ponto espera na Índia, ponto espera 286. Gol no 077, pré-aprovado, 360, copia, aguarda a coordenação. Copia, 377. Gol no 077, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda, Bride, intercepta Upper Zulu 1-0, voa até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5404, controle 120, decimal 80. Leão 360, decola da gente, da El, Leda, Bride, após Upper Zulu 1-0, SMAP, conforme plano. Aloca 404, controle 120, 80, 360. Bom, no 077, cotejamento correto, chamei pronto. Ajustado no 019, reportando os estabilizados no LS X-Way para pista 10 de Salvador, 35488. Bom, no 925, estabilizado no X-Way da 10, tem baixado e travado. Bom, no 925, completa, final, chama a torre 118-62. Completa, torre 118-62, boa, agora no 925. Era 5999, desce para 3.000 pés, ajuste 619. 3.000 pés, ajuste 619. Bom, 755, livrou. Salvador, eu vou no 399. Gol no 399, aguarde cópia. Grato. Boa tarde, gol no 755, livro. Boa tarde, gol no 755. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, no 755. Gol no 399, copia. Afirma, na escuta. Gol no 399, São Paulo, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu no 6, após conforme rota do plano. Transponder 51176, controle 120, decimal 80. 130360, conforme rota do plano, decolada 10, saída da El Leda Bride, Bride Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. 5176, transponder e controle 128. Gol no 399, cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronto, gol. Alfa-Bete, Golfo-Bete, Golfo-Bete. Golo 925 Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai manter Golo 925. Comandor, boa tarde, o Trip 524 Uno, sente da Alfa. Boa tarde, Trip 5241, aguarde cópia. Guarda. Mas ele é de Golo 755. Golo 755. Autorizado, Juliette, para o portão 05. Juliette, portão 05, Golo 755. 700. Web 5729, sob contato radar, padrão 360. Da presente, voe Leda, faz Leda Bridge. 360, Leda Bridge, obrigado, fica errado. Lá da pista 10, perfil de saída Arpor, após direto Vitor Charlie Oscar, DCT Retol, após direto. Transponder 5410, controle 120, decimal 80. 20-200 para Montes Claros, decolador 10 Arpor, direto Vitória da Conquista, direto. Retol, após direto, Montes Claros, 5410 e 208, 5241. Trip 5241, cotejamento correto, chamei pronto. Câmara pronto, 241. Para o táxi, está 3155, está com POB de 158, altera na Galeão, autonomia de 4 horas e 2. Gente, está 3155, pátio 1, Índia, ponto de espera, torre no 8. Meia, ajuste 1019, bom voo. 1019, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10386, da 3155, obrigado, boa tarde. Estabilizando o localizador de XOI para a pista 10 de Salvador, trip 5488. Completa final, chama a torre 786. 786, boa tarde, Sarita. Passarelo 2231, no, na 14 para puxa estacionamento. Aguarde, passarelo 2231. Aguardando, passarelo 2231. O Salvador, trip 5219, informação alfa. 145, 10 para 2 mil pés, ajuste 1019. 145 para 2 mil pés, 19, 1. Boa tarde, Xanair 6314, decolado na Momo. Xanair 6314, boa tarde, sob contato radar, cadê o 340 no perfil Momo.